Já começou? Quando quiser. Eu não quero nunca com essa porra. Sei, sei. Fiquei enchendo meu saco pra gravar. Ah, eu gosto de gravar porque eu me sinto famosinho. Eu odeio todos vocês. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Eu sou Fernando Baroni e aqui comigo está o perfeito, o Deus maravilhoso, Thiago P. Zanetic. Oi. E isso não é um podcast. Aê, parabéns. Será que nossas vozes são parecidas o suficiente para... Não, não são tão parecidas. Não, o meu modo de falar é bem diferente do seu, mas a voz, o timbre... Não, não. É, não, bem diferente. É, a sua é mais... É meio mais aguda do que a sua, na real. É, só que a sua é mais baixa. E eu queria dizer também pra todo mundo que tá ouvindo, eu estou nesse exato momento, além de gravando, editando o episódio que saiu no dia 3. É. Veja bem. Veja bem. Você tá ouvindo isso agora? A gente tá gravando direto do passado. Um em cima do outro! Toda vez a gente grava direto do passado. Back to back! Que comigo, com a gente é assim, é tipo gravar Piratas do Caribe. Que eles gravavam back to back. Senhor dos Anéis é melhor exemplo. Sim, que foi o primeiro filme. Porra. Meu, não é à toa que o Peter Jackson quase morreu. Ele emagreceu ele 70 podia quilos. Ele ter morrido antes do Hobbit, né? Olha, eu amo de verdade o Peter Jackson, eu acho ele foda. Só que depois do Senhor dos Anéis, meio que queimou ali a cabecinha dele, né? Acho que fritou o cérebro. Peter Jackson é um exemplo perfeito pra gente entrar no nosso tema de hoje. Já entrar de pé na porta, assim. Comfort Zone. Aê! Nossa, caramba. The Taking the Hobbit to Isengard. The Hobbit to Isengard. Precisamos muito ler. Say pressure. What did you say? Eu adoro essa música. Eu adoro, e tem o diversão de 10 minutos, de 10 horas. Sim. É, eu queria falar, podia, vamos tentar lembrar. De colocar links? É, de colocar eu o link dessa. Vamos começar a usar o nosso fã bobão, eu vou passar sempre o áudio pra ele antes, ele vai listar os links. Olha, Ayrton Marinho, você tá recebendo o áudio antes de todo mundo, né? Mas vai ter que depois baixar pra dar número tem pra gente. Tem, é. É, o Ayrton Marinho é tipo o nosso assistente involuntário, né? É que quando eu peço pro Thiago fazer isso, ele esquece de me avisar. Ele escuta... E não me fala quais são os links. É que eu fico me divertindo com a minha voz bela e ele avaliada. Adora ouvir ele mesmo, veja bem. Esse é o ponto. Na verdade, eu só vivo pra mim... É tipo uma masturbação eterna na minha vida, sabe? Mas pra mim mesmo. Meu, como tá demorando pra acabar essa coca, que é desde o episódio passado, de 15 dias atrás. Você quer fazer seu quadro introdutório que aconteceu com o Thiago? Tá de boa? Ah... Que história que eu posso contar, meu... Ô, meu... Pensa rápido. Pensa rápido, peraí. Vamos colocar, eu vou colocar alguma coisa aqui pra tocar aqui. Ou você pensa rápido, você desencana. Não, é que daí isso que eu vou falar vai parecer muito douchebag, não quero falar. Daí eu vou falar, foda-se. Bom, talvez eu que o Thiago foi douchebag e nem o P. Vai. Não, o negócio é o seguinte. Meu celular tava com som, poderia ter feito barulho aí. É, negócio é o seguinte, vai, eu vou falar, eu não gosto de falar isso porque ninguém sabe, mas ok, eu não preciso contar isso pra ninguém, mas faz parte da história. Eu faço academia agora, né? Já faz um tempinho. E eu fico observando as figuras da academia. E tem uns caras que me irritam muito. São homens, sempre. Eu nunca vi mulher fazer isso. São os caras que fazem academia para os outros. Sim. E eles ficam... puxando os negócios e fazendo... Parece o Guga jogando tênis, sabe? Parece assim? O Schwarzenegger, né? É. Get to the chopper! Put the cookie down! De qual filme é esse? Eu não lembro. Put the cookie down? É do... É do Tiro no Jardim de Infância, não é? É, acho que... Ou é do Natal lá, daquele do bonequinho, esqueci o nome. Esse eu acho que eu nunca assisti esse filme inteiro. Não, não dá, é ruim. É ruim esse filme. Ah, mas eu podia falar, não sabe que eu odeio isso aí. Mas ó, eu odeio. Você faz academia, você faz pros outros, eu te odeio. O cara coloca aquelas regatas dos anos 80. Cara, nunca falta assunto pra você usar, não sabe que eu odeio. Ah, não, não. O ódio é eterno. No, aqui... É a sua zona de conforto. Aê! Como nós começaremos a nossa pauta? Porque eu tô meio confuso. Thiago, por favor, descreva para o ouvinte o que é a zona de conforto. Em qualquer âmbito da sua vida, se você... Isso eu vou editar. Vai editando aí. Vai vazar som. Ah, vai? Vai. Vai tipo a gente ficar falandinho? Vai, ó. Começo de ano já tá fazendo. É só que eu precisava saber quando começa. Ó, vocês vão ouvir eu fazendo a introdução gravada do último episódio, porque o Thiago fez dessa vez. Tá bom, pô. A gente precisa começar. Cadê? Tipo, a gente lê. No dia que a pessoa manda, depois esquece. É, profissionalismo. Essa é a introdução. Esperar ela descer pelo menos pra começar. Minha irmã chegou aqui. Olá, seres humanos, robôs, escuta outros seres humanos e robôs na internet. Pronto. Ó, isso aí foi tipo um flashback pras pessoas. As pessoas vão sentir saudades do último episódio e vão baixar de novo pra ouvir. Não porra nenhuma. Ah, será que alguém ouviu mais de uma vez algum episódio nosso? Se você ouviu mais de uma vez algum episódio nosso, fale pra gente, porque a gente gostaria de saber. Porque a gente não quer nunca ficar na zona de conforto. Então a gente vai evitar de todas as forças que esse tema... fique recorrente, alguma coisa. Tá me irritando muito o barulho do seu clique de mouse. Nossa, como você é muito habilidoso, você tá muito longe o mouse, você tá fazendo tipo pra trás, assim. É porque eu cresci com um computador diferente de você. Ó, é verdade. É por isso que você tem dificuldades com coisas eletrônicas. Ó, zona de conforto, vamos lá, vamos explicar a zona de conforto. Zona de conforto em qualquer coisa da sua vida, seja com o que você gosta de assistir, o jeito que você gosta de agir, o jeito que... você escreve, o jeito você que você escreve, fala, o que você gosta de consumir. Uhum. Os lugares que você vai. Exato. As roupas que você usa. Aonde você mora. Sim. Tudo que faz, deixa o gosto. Não, esse já foi no passado. Eu agora vou imitar o Paulo Ricardo, vamos lá. Paulo Ricardo. Ah, vai. Apareceu o João Kleber. Eu já vi Paulo Ricardo comprando pão francês. Da hora. Melhor frase da minha vida. Não, na verdade não, a melhor frase da minha vida foi que eu vi a Glória Maria comprando bolo de chocolate. Hashtag desse episódio. Paulo Ricardo comprou pão francês. Cacetinho. Ó, bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas... Ué, é pão no sul, gente. Pô, não é isso, mas é que o Paulo Ricardo, ele tem cara claramente de que é bissexual. Assim, eu não tô querendo falar nada, não tenho nada a ver com isso, a opção e a orientação sexual é dele, mas convenhamos, né? É, acho que é uma coisa meio nem Mato Grosso, não é? Mas ele tava com a esposa no dia que ele comprava cacetinhos. Tá pegando? O quê? Não é uma coisa meio nem Mato Grosso? Sim, é pansexual. Deu bobeira, tô dentro. No caso dele, ele tava comprando pão, por isso que ele é um pansexual. Que bom que você não ouviu o que eu falei. Eu ouvi pão sexual. Infelizmente. Vai lá. Eu tô de fone, eu acompanhando a gravação. Mas você consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo? Computadores desde criança. Faz sentido. Mas, imita o Paulo Ricardo. Você quer época RPM ou época carreira solo? Ai, caramba. As duas são boas, de cada uma de um modo. Mas eu quero desafiar. Depois RPM. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho uma vantagem que minha avó assistia novelas do SBT. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Eu sei... que eu... ah, eu queria estar contigo. Tá bom. Ficou bom, pô. Não, de verdade. O Dinho não ficou tão bom quanto esse, cara. Não ficou. Dinheiro preto. Nossa, olha, quando caiu o Dinheiro Preto, acho que ele caiu em realização da... Será que ele mudou? Imita um Badawi. Puta, cara. Como é que era o Badawi? Assim! Ah, é que era separando sílaba, né? É. Estava tão triste quando você me disse... Não, eu prefiro, tipo... Ontem eu percebi... Parece um slot falando. Hashtag Badawi é o slot. Quando eu morava na DC, que era jovem, tinha um cara, um amigo nosso, Caio, ele era idêntico ao Badawi. Você sabe que você parece com o Badawi um pouco, né? Chamava ele de Caio Badawi. Mas ele parecia mais com o Badawi que você parece? Pra caralho. Quer dizer, na verdade, eu acho que você parece... Eu pareço gente demais pra parecer de verdade com alguém. Vamos começar por aí. Eu acho o mais parecido de todos que você parece é o Jason Biggs. Vamos listar pessoas que já falaram que eu parecia. Vamos lá. Vamos começar na infância. Quando eu era pequeno, falavam que eu era igualzinho o Luciano Amaral. Lucas Silva. E eu realmente era parecido mesmo. É. Aí eu cresci. Certo. Aí eu entrei na faculdade. Sem barba. Eu era o carinha do American Pie. Jason Biggs, que eu acho que é o mais parecido. Aí a barba, eu comecei a deixar de novo. Certo. Aí era Marcos Mion, que eu era magro, estilo Cazuza, fim de vida. Nossa, verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu pesava 60 quilos. Nossa, só tinha osso, né? Só osso. Era tipo feijoada de boteco, só tinha costela e orelha, né? Sim. Aí eu era Marcos Mion. Aí eu dei uma engordadinha de novo. Certo. Não tanto quanto eu tô hoje, mas no meio termo. É, você tá meio termo. Aí eu era o Rafinha Bastos. Esse parece esse também. Perdurou muito tempo, até mesmo porque eu desencanava e deixava o cabelo grande, ele aparecia de cabelo grande na TV. Eu cortava o cabelo, ele cortava o cabelo. Ele te seguia nas redes sociais pra te pedir. Tenho certeza. Mas aí, e também, depois de um tempo, começou as comparações com o Adam Sandler. Eu não consigo ver essa. Minha mãe disse que eu parecia o Adam Sandler depois que ela assistiu Zohan. Aí eu consigo entender no Zohan, por causa que ele tem aquele cabelo mais assim. Cabelão, cavanhaque. E o cavanhaque. Não, aí acho que é o único filme que ele tem barba, aliás. É. Vai fato curioso pra você que curte Adam Sandler. Nossa, um dia a gente precisa fazer um podcast sobre o Sandlerverse. Sobre como todos os filmes do Adam Sandler se passam no mesmo universo. Claro que é uma bosta, é um universo feito de merda. Oh, cara, interessantíssimo isso, aliás. Eu explico pra você primeiro, depois a gente decide se fazer um episódio. Tá bom, mas gostei. Adam Sandler, olha, eu acho que o problema da Adam Sandler é a zona de conforto dele. Que segue aí perfeito. Caralho, então a gente tá foda, hein? Nossa, piada. Profissionais do podcast, eu chutei até a mesa de tão empolgado que eu fiquei. Mas é, porque o Adam Sandler, ele não é mau ator. Aí que tá o problema dele. Isso é verdade. Ele naquele filme Punch Drunk Love. Como que chama esse filme em português? Embriagado de Amor. Embriagado de Amor. Ele... Incrível ele tá nesse filme. Sim. Ele tá muito bem. Aí ele mostra que ele pode. É um diretor dirigindo ele. Um diretor de verdade. Em todos os filmes do Adam Sandler, ele é o produtor. Que é a Happy Madison. Happy Madison é que você sabe que do Adam Sandler. O Adam Sandler, na verdade, produz filme pra ganhar... Pra fazer assim. Ele pode pega... fazer o que ele quiser. Não, é assim. Ele pega do estúdio, sei lá, $80 milhões. O filme custa 5 pra produzir. É. Porque ele tem sempre o mesmo diretor, que é um diretor zeco, que assim, só faz os filmes dele. E o resto do dinheiro fica pra ele e pros amigos dele que aparecem. É. Que é isso que ele faz. É tipo um scam. E que eles como fazem. Ele é o grande produtor executivo do negócio, ele faz o que ele quiser. O que ele quiser. Que não é nada. Que é a zona de conforto dele. É a zona de conforto dele. Dúvida técnica rápida aqui antes de continuar o assunto. É. A gente teve o episódio 9 sobre Viagens do Tempo. A gente teve o especial de Natal. O episódio do dia 3, que a galera já ouviu, mas eu estou editando nesse momento. É 10. Ele vai ser o 10 ou vai ser o 11? Não, 10. Beleza. Porque o outro você nem colocou numeração, você colocou especial. Aí que tá o problema, ia mexer no meu toque. Então continue. O Adam Sandler, ele não foge da zona de conforto dele por uma razão específica. Ele criou a fanbase dele, ele criou aquele público. Como é que é? A fanbase. Claro, mas não tem equivalente em português, a base de fãs. Não tem, mas eu achei tem, engraçado. Acabei de falar, a base de fãs dele. Mas eu acho engraçado quando rola essa pronúncia correta. Ah, tipo supla. Também. Tipo Facebook. Facebook. Twitter. É o supla falando, né? O Papito! Green hair. Então, e aí o que ele fez? Ele ficou nessa zona de conforto porque ele não precisava sair dela. Agora, na verdade, ele mudou só o modo como ele trabalha essa coisa, que é com a Netflix. Sim. Que ele fez um acordo absurdo com a Netflix monetário e ele não precisa mais de cinema pra infelizmente, existir. Infelizmente, estão limitando ele a um filme por ano. É, só que assim, na verdade, vamos ir com... mas dele, porque tem aquele gordinho lá que faz filme, eu esqueci o nome dele, Kevin James. Nossa. O Kevin James tem um filme dele também, então tipo, acho que é um cada 6 meses. É, o Kevin James não precisava existir, né? Quase todo mundo que tá no grupo, na entourage do Adam Sandler... É legal tirando o Kevin James. É verdade. Ó, Steve Buscemi, um dos atores mais incríveis dessa geração dele. Sim. E ainda uma pessoa incrível. Ele até, inclusive, pra quem não sabe, Steve Buscemi era bombeiro e no 11 de setembro ele foi mascarado para lá pra ajudar os bombeiros nas ruínas do... Pra não fazer Uê, só ajudar só de que verdade. Só que ele, assim, o problema dele são os olhos. Ele tinha que estar de óculos. Sabe? Tipo, ele não precisava de máscara. É, ah, mas tem que ter os dentes. Dá pra reconhecer ele pelo olho fácil. Nossa, fácil. Mas é um puta ator. Chris Rock, comediante com um potencial absurdo. Cara, sim, bom de verdade. Engraçado, com um discurso legal, sabe? Essas coisas. Faz filme da Adam Sandler. Agora, aí tem o James Spader. James Spader, assim, eu não gosto muito dele, não. Esse também, cara. Mas ele não me incomoda. Ele tem umas escolhas interessantes de filmes, até. Sim, aí que tá a questão. É um cara que sabe levar a carreira dele paralela à Happy Madison. A zoeira. É. Porque a zoeira dá dinheiro. Sim, exatamente. Daí ele faz o que ele quer depois. Exato. É diferente do Adam Sandler, só faz a zoeira. Só faz a zoeira. Que zoeira entre aspas. Porque o Adam Sandler, ele tá tão zona de conforto que ele tá adormecido. Você vê ele atuando, ele não faz nada. Ele só fala as falas. Eu nunca assisti o Pixels, você assistiu, eu sei. Assisti. Mas assim, eu vi muito sobre o Pixels, esses vídeos essa críticos. Coisa curiosa, eu assisti Pixel na cabine de imprensa. Poucos meses depois, eu fui fazer um freela, que durou uns 4 meses, na agência, que ficava no mesmo prédio, no mesmo andar, juntos, assim, com o pessoal do Filmou. Uhum. A galera, tipo, é um filme do Adam Sandler. Uhum. Todo mundo alopra filme do Adam Sandler. Sim, eles, em essência, são ruins. São. Quando eu falei que eu achei Pixels legal, eu fui zoado pra sempre. Até mesmo ajudando com a semelhança ao Adam Sandler. Você gostou tanto que você absorveu as feições do Adam Sandler. Eu achei bacaninha, cara. Tipo, ah, não, pelo amor de Deus. Porra, não é nenhum filme super foda, mas é bacaninha. Mas não, eu consigo ver, assistir coisas assim que eu falo... Que é um problemaço da galera da zona de conforto também. Sim! Achar que o filme é uma bosta porque não é do jeito que você quer. É! Vai tomar no seu cu. Exato! Você porque vira a pessoa e acha... é fã de uma merda há 30 anos... É. E acha que o bagulho sempre tem que ser do jeito que você quer... Porque você gostou daquilo quando era criança, caralho que for. Uhum. E daí é diferente, é ruim. Você quer avaliar um negócio que você tem aquele carinho emocional de quando você era jovem. Uhum. E tentar avaliar da mesma maneira como se fosse, tipo, o primor da sétima arte, sabe? Você tá avaliando pra prêmio da academia. Você notou que a gente tá tão bom que a gente linkou um tema no outro? Sim. Tipo, é uma duologia? É, ou é foda, dualogia? Né? Duologia. Duologia. Caralho! Ó, oh, tá até arrepiou, ó, oh, que quente, tá quente. É foda isso, cara. Mas isso é um problemaço no mundo de hoje. É? Que todo mundo tem voz, todo mundo fala o que quer. Sim, fazer é um testão. problema. É chato pra caralho. É chato pra caralho. As pessoas ficam chatas por conta da zona de conforto. É. Caça-fantasmas. Ou. Aí tá lá, né? É um dos filmes comédia de ação barra terror, babá. Mais perfeitos do mundo, o primeiro, de 84? Sim, é, concordo. É, incrível. Filme. Beleza. Elenco de, assim, no seu jogo mais alto, assim, tipo, Bill Murray arrebentando. Eu acho que o Bill Murray, especificamente, que é o cara mais lembrado, tem filmes muito melhores, mas... Não, Bill Murray, assim, a filmografia do Bill Murray, assim, ela é maravilhosa. Foda. Ela é maravilhosa. Tem merda no meio? Lógico, tem Garfield no meio. Porque ele assinou errado, né? Que ele achava... Que o nome do cara que escreveu Garfield é alguma coisa Coen. Ele achava que era um dos Coen Brothers. Uh-huh. Aí ele assinou sem ler. Eu adoro essa história. Meu, é maravilhosa. Porque daí, o que ele fez? Quando ele tava indo pra cabine gravar o áudio, ele arrumou o roteiro pra melhorar. O Bill Murray melhorou. Imagina como é que era Garfield. Mas nada num cast tão perfeito quanto o Bill Murray pra fazer o Garfield. Concorda que o pensamento foi no lugar certo. Sim. Bom, aí tá lá, Ghostbusters. Pá, marcou gerações, todo mundo ama. É uma coisa assim, puta, acho que é um dos filmes que eu mais assisti na vida. Eu sou apaixonado. Rick Moranis ainda, tipo, atuando, coisa linda, sabe? Todos no seu auge de carreira, tirando Bill Murray, que eu acho que o auge veio depois, na verdade, mas ali foi o estouro dele. É. Né? Assim, todos muito bons. Aí passaram-se... 32 anos. É, por aí. Foi tempo pra caralho. Chegou a Sony, com essa marca valiosíssima, falou, vamos fazer um filme. No pior ano da Sony. Sim. No ano que a Sony fez várias apostas caríssimas e nenhuma vingou. Nenhuma. Não, a Sony não emplaca uma franquia ou um filme... Já há uns bons anos, hein? Sim, mas assim, a maioria dá um dinheirinho. Não, eles conseguem empatar. O ano passado, pra Sony, foi horroroso. Tipo, péssimo. Eu até engasguei pra falar. É, puta, eles tentaram voltar com o Independence Day. Ai. Né? Ai. Só você pensar que os caras pensaram nisso. Aí o babaca vai falar, mas é da Columbia. Columbia é da Sony, filha da puta. A TriStar é da Sony. Exato. Quando você vê o cavalinho, quando você vê a mocinha, é Sony. É Sony. Bom, e aí os caras falaram, vamos voltar com esse filme. Numa época em que há muita discussão sobre representatividade no cinema e tal, chamaram um diretor, Paul Feig, que trabalha praticamente só com elencos femininos. E ele chegou... Paul Feig é um cara de zona de conforto, faz o mesmo filme toda vez. Sim, e ele se veste igual. Sim. Acho que o Paul Feig tem uma roupa, é tipo a Mônica. Você abre o guarda-roupa dele, tem aquele paletózinho, gravata borboleta, colete, sabe? Ele tem tipo a mesma roupa sempre. A Mônica, que eu disse, é a Mônica da Turma da Mônica. Sim. Não a Mônica Matos. Essa, inclusive, não tem muito a roupa. Você foi bem além. Agora você foi assim num nível que eu não sei se eu vou conseguir te puxar. Ai. Bom, e aí aqui, o que aconteceu? Tá lá. Eles foram fazer na época de representatividade, o feminismo muito em pauta e tal. Chamaram um cara e falou, vamos fazer o Ghostbusters, mas para diferenciar, vamos trazer mulheres ao invés de homens. O que é uma ideia legal. Eu acho a ideia no papel bem bacana. Eu acho a ideia... É que a execução do filme foi fraca, entendeu? Mas, pelo menos houve uma tentativa de mudar alguma coisa. Mas o problema foi, a tentativa ficou só no papel. Porque o filme em si é um requintado do filme de 84. Não fosse essa zona de conforto da Sony e de seus produtores... Que é uma aposta segura, assim. Que é uma aposta segura, zona de conforto. Sim. Eles poderiam ter emplacado um hit. Por quê? Porque por exemplo... Porque de verdade a franquia, né? É, poderiam de Mas esse é um problema que você vê repetidamente há décadas em Hollywood. Não, décadas não, sempre. Tudo Hollywood é só sequência, isso. Prequel, adaptação, Sim. reinventação. É. Essa caralha. Mas aí a culpa você é de quem? Que Blade Runner 2000 e Trilili vai ser da hora? Vai. Vai ser a mesma Vai por causa que é o diretor, não. Vai ser a mesma coisa. Ah, será a mesma coisa? Sim, concordo. Vai ter o discurso na chuva. Vai ser tudo igual. Inclusive, deixa eu registrar aqui. Pra mim, é o melhor discurso da história do cinema aquele lá. Eu acho maravilhoso. Deixa eu falar então, aproveitar, vou baixar foda o nível. Vamos lá. Pra muita gente aqui que tá ouvindo, uma das melhores cenas feitas no cinema tá em Notting Hill. Qual? A cena que passa o ano inteiro ele andando no mercado. Ah, mas não, o valor dessa cena cinematográfica é incrível. Eu sei, mas quantas pessoas você acha que estão ouvindo falar: caralho, Chito, comédia romântica. É o Hugh Grant. Hugh Grant, puta que pariu. Bom ator, inclusive, porém, zona de conforto. Sim, pra caralho. Ele é um ótimo ator, só que ele faz só o mesmo papel. Sim. O cara britânico. Até aí, todos que nós citamos no podcast anterior. É. Então, mas assim. Aí é a zona de conforto da cultura pop. Porque a cultura pop lida com a zona de conforto do público. A zona cultura pop é a zona de conforto. Exato. Ela não é outra coisa. Não é outra coisa. Por quê? Tudo que quebra a zona de conforto é filme indie, é filme cult. Exato. E não dá certo, porque o público não compra. Não dá certo em termos, né? Não rende dinheiro. Exato. Mas grande estúdio. Tudo é dinheiro. Sim. Tudo que... Cara, a gente tá fazendo esse podcast na ilusão de que um dia a gente vai ganhar algum troco. Sério, sim. Não, no mínimo ganha visibilidade, né? Não, exato, indiretamente. Sim. Mas só que assim, a cultura pop ela vive de zona de conforto. A Marvel, ela faz até os mesmos personagens há 50 anos e tá fazendo só histórias com eles. As histórias, elas passam por uma coisa cíclica. Que elas acabam se repetindo praticamente. As sagas, as coisas. Tanto é que a Marvel fez o quê? Guerras Secretas, que usou o quê? Sagas famosas. Guerras Secretas, essas de 86. Que é uma saga de 86 que eles trouxeram de volta pelo valor da marca que ela representa. E fez o quê? Dividiu os setores lá com o quê? Old Man Logan. Não sei o quê. Era do Apocalipse. A Marvel também faz a mesma coisa desde sempre. Sim, sim. Só que assim... Ah, mas a DC não. Sim, a DC também. Também. Opa! Ah, não sei o quê. Cara, Batman vs Super-Homem puxou qual arco? A morte do Super-Homem. Qual arco também? Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Um é de 86. E o outro 85, de... 85, na 96. Verdade. 85, né? É, Cavaleiro 85, das Trevas. 85, é. E o outro... Deu notícia no jornal na época que o Super-Homem ia morrer. É. Ou seja, o Super-Homem matou a morte, né? Nos quadrinhos. Tem Acabou. Um vídeo incrível sobre isso que eu vou linkar. Max Landis. Puta que pariu. Max Landis, ele podia ter morrido depois daquilo porque ele fez a obra suprema no começo da carreira dele. Mas que ele falou merda pra caralho agora com coisa toda do Carrie Fisher. Ah, é? Opa, deu um rebom no Twitter. Ele falou merda, é? Sim. O que ele falou? É que ele tinha amigos que estavam no mesmo voo. Ah. E ele tava falando com eles tal, e tal. E eles achavam que ela tinha morrido já ali. Sim, sim. É uma coisa tensa. Ficar 10 minutos Porra, depois sim. de um ataque. Cara... Não, ela teria sequela. No calor do momento, ele já mandou um rest in peace no Twitter. Foi a primeira pessoa a falar isso. Sério? No dia que ela teve o ataque. Caralho. Aí deu uma bosta. Ele foi tentar consertar a merda que ele fez. Quanto mais você mexe, mais fede, né? Ah, é. Aí ele cagou no pau, assim, lindamente. Lambuzou que fez um... uma cobertura homogênea assim no caralho palco. E eu gosto de seguir ele, o Max Landis no Twitter, porque tudo bem, ele é polêmico, tem muita coisa que eu não concordo com ele, mas ele é um cara vocal sobre as coisas, então no mínimo te faz pensar sobre os temas. Só que essa coisa da Carrie Fisher é meio foda, né? Mas assim, por exemplo, ele que iniciou a discussão do Mary Sue, da Rey do Star Wars Episódio 7. Sim. Ah, vamos linkando zona de conforto. Depois a gente vai passar pra âmbitos mais gerais. Por enquanto a gente tá na cultura pop. A gente precisa falar também das grandes merdas que a zona de conforto gera em nível pessoal. Não, então, é isso que eu falei. A gente tá na cultura pop ainda. É. Star Wars Episódio 7 é um filme legal, é um filme bacana, é um filme maravilhoso. Gosto dele e tudo. É uma cópia do Episódio 4. É uma cópia. É zona de conforto. Mas completamente entendível do ponto de vista início de marca para a Disney. Porque eles jogaram no certo... para poder levar adiante. Tem muitos méritos que são novos? Tem. O uso de um Stormtrooper como personagem, né? Sim. É, a Rey, ela é o Luke Skywalker? É, é sim. Não digo que ela é uma Mary Sue. Ela é a Mary Sue como o Luke Skywalker era um... Explica as pessoas que é uma Mary Sue. Ai, meu Deus do céu. Ué, tá jogando termos gringos aí na galera, velho. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Rápido. 140 caracteres ou menos. Porra, mas não dá. Mary Sue foi iniciado no, numa novela, novela do Star Trek. Era uma personagem que chamava Mary Sue, né? E ela era a personagem perfeitona, que todo mundo gostava dela. Ela tinha todas as melhores características, não sei o quê. E ela era uma personagem perfeita. E acabou por se tornar um termo, porque... Tem muito personagem assim. Vamos lá, vamos fazer um apanhado de Mary Sue e Gary Stu, né? É Gary Stu ou Marty Stu? Marty Stu. Vamos lá. Batman. É Luke Skywalker. Quem mais? Ajuda aí. Eu sei que você tá ocupado aí. Quem mais é Mary Sue, Marty Stu ou Gary Stu? Todo personagem que foi feito dos anos 40 pra cá. Basicamente, é. Mais fácil. Mas vamos lá. Batman. É, o Superman. O Luke Skywalker. Todos os papéis do Tom Cruise. Tom Cruise. Ou ele na vida. Ou o Tom Cruise. Ou o Tom Cruise. Você já notou que o Tom Cruise parece um ator interpretando um ser humano? Sim. Eu acho bizarro. Eu tenho muito medo do Tom Cruise. Se eu visse o Tom Cruise na rua, eu atravessaria a rua. Ainda mais que ele é cientólogo. Sim. Vai que ele me convencesse. Como é que ele ri? Uma parte técnica. Pera, vamos imitar a risada do Tom Cruise. Eu não consigo fazer. Eu não lembro. É vazio. É. Os olhos dele não refletem o que tá acontecendo com ele. Mas eu gosto dele. Vou fazer mais uma pausa técnica aqui. Foda-se que tá ouvindo. Sim. Subo agora, depois você coloca a imagem, ou espera a imagem? Espera a imagem. Você sobe? Eu faço hoje. Maravilha. O que, que é mesmo? Gap direção. Ah, tá, já sei o que fazer. Continue. Como vai ser o tema? O tema não, o tema, o nome. Sobre como a próxima geração sempre é pior. É legal que, tipo, é polêmico, né? A gente tá decidindo agora, você já sabe disso. Aê, é chato pra caralho. É chato pra caralho, né? Você já ouviu, já cansou de ouvir a nossa voz falando aquilo. Bom, e aí, basicamente, qualquer personagem que é meio perfeito, todo mundo... Ah, Harry Potter é Mary Sue. Porra, pra caralho. Marty Stu, Gary Stu. É, são personagens assim. Bom, por que que eu tava falando disso? Você tava explicando o que é Mary Sue. Mas por que que eu tava falando sobre tava Star falando Wars? Da Rey, Star ah, Wars, é, bom, whatever. 7. E aí, que seja. Falei whatever, vamos lá, que seja. Deixa eu acender o cigarro aqui, peraí. Você quer um? Uh-uh. Quer não? Nossa, parou de fumar? O que é? Ficou a geração saúde? Quero parar. Não, é uma das minhas metas para o primeiro semestre de 2016. Tá bem pra caralho. Eu vou chegar lá. 2017. Então, assim, cultura pop vive de zona de conforto. Vamos para o nível pessoal agora. Nível pessoal de zona de conforto. Zona de conforto. Você trabalhava em agência de publicidade. Uhum. O senhor estava lá, com aquele seu salário, com aquela vida, aquela rotina, acostumado. Você mudou de emprego, você deu um pulo da fé, tipo Assassin's Creed na sua vida. Foi. Só que... Só não tinha um bagulho de feno lá embaixo. Quanto tempo você demorou pra tomar essa decisão? Vai, você vai falar, foi rápido. Não foi tão rápido. Foi uns 5 anos, cara. Perfeito. Ruminando isso. Porque isso ia te forçar a sair da zona de conforto. É assustador. Eu não acho a zona de conforto uma coisa que é um defeito. Ela é um mecanismo de defesa que você tem. Sim. É primordial isso, é instintivo. É um instinto seu, você não quer, você tem que tomar cuidado com isso, na verdade. No fim das contas, todos nós somos ligados pra sobreviver, né? Então, se você achou um bagulho... Seu cérebro funciona pra você sobreviver. Exato. Se você achou um esquema que funciona, a tendência fica nele. Exatamente. Seja o que for, seja morar num lugar, seja trabalhar num lugar, ou num campo. Falar com pessoas X, desse jeito, daquele jeito. Exato. Consumir esse tipo de coisa, comprar aquela marca. Exato. Por aí vai. É, por exemplo, o cara só toma cerveja X. E no mesmo boteco. Ou vai na mesma balada todo final de semana. Ou não sei o quê. É o medo do novo. O medo do novo, ele é uma coisa... Fazer o mesmo assunto de podcast 2 vezes seguidas. Mas é, então assim, você quer um exemplo legal de como isso afeta num nível corporal a gente? Quando eu fui trocar do meu último emprego, meu penúltimo emprego para o último, na noite anterior... ao início do novo emprego, eu pedi as contas, eu tava há 9 anos, quase 10. Caralho. No outro emprego, não era zona de conforto, era mais necessidade, dificuldade, tá? Assim, Eu arranjei um emprego novo, batia mais com as coisas, porque eu ia trabalhar dia sim, dia não, ou seja, eu poderia escrever, foi o que eu consegui terminar 11 Reis Principia, por causa disso e tal. Mas, na noite anterior, eu fiquei tenso por causa disso, eu tive antes diarreia. Antes de pedir demissão ou antes de começar o trabalho? Não, eu já tinha pedido demissão tudo. A decisão até que tomei rápido, porque foi tipo surgiu. O pulo da fé. Só que assim, surgiu a oportunidade e eu abracei. Eu poderia ter tentado ser mandado embora, conversei com a minha chefe, não dava certo, eu era bom funcionário, então ia ser muito difícil disso e tal. Bom, pedi as contas. Foi idiota para um lado, bom para o outro. Mas mudou minha vida completamente. Na noite anterior a iniciar esse emprego novo, eu tive diarreia. Porque eu fiquei nervoso. Só que assim, não era o nervosismo que eu tava sentindo. Era na minha mente aquela coisa girando. Meu, é um novo. Eu tava muito acostumado, habituado a ir para aquele lugar todos os dias, blá, blá, blá. A zona de conforto é isso. O seu corpo tá lutando para que você não mude aquilo, porque aquilo tá te fazendo ok. Não quer dizer que faz bem. Você não precisa estar fodão. Só de boa. Como, por exemplo, uma pessoa... Digamos uma pessoa que está num relacionamento abusivo. Não estou falando de um relacionamento feliz, é um relacionamento abusivo. Por que é tão difícil mudar daquilo? Porque a pessoa sente que ali é o que ela merece estar, é onde ela tem que estar, tal, assim. É mais complexo que isso? É. Mas uma das partes que tem é isso. Ela tem medo de sair dali, entendeu? Ela foi rebaixada a ponto de ficar naquele ponto e achar que tá bom. Sabe? Então, assim, tudo isso é o quê? Zona de conforto. É foda. É um negócio complicado. Eu tenho muita dificuldade de sair de zona de conforto, eu sei. É que surge também a manipulação de massa de manobra e tudo mais. Vai pra uma questão ainda mais complexa. Sim. Né? Tipo, a questão do povo reacionário... Não reacionário, classe média. O povo da classe média acha que tá no topo do mundo. Sim. Sabe? A classe média acha que é a classe rica. Que é engraçado porque você é a média. Só que eles acham que eles são a rica. O problema da classe média é não se enxergar. Cara, desde a época da Revolução Francesa, fazendo mais um link com o episódio anterior. A classe média se acha foda pra caralho. Se acha foda pra caralho. Então o povo que mora em Higienópolis, esses bairros assim, Morumbi, essas coisas. Gente, não quer gente diferenciada, não. Não quer gente diferenciada, essas coisas. É justamente o medo da mudança, é o medo do novo. Pessoal de Higienópolis eu citei por quê? Quando foi construir o metrô em São Paulo, a extensão do metrô. E até a estação Higienópolis. Os caras fizeram protesto na rua. Porque eles não queriam gente diferenciada. Tô fazendo aspas com os dedos. O que é gente diferenciada pra eles? Pobre. Pobre. Eles não querem pobre entrando naquelas paredes invisíveis que eles criaram no mundinho deles. E Higienópolis, ele oprime você se não é de lá. Minha avó estava internada por uns meses na Santa Casa. Então eu ia a pé da minha casa para lá. Eu ia por dentro de Higienópolis. E Higienópolis te expulsa. É como se você fosse um corpo estranho num corpo, entendeu? É como se tivesse os anticorpos te expulsassem. Eu passo menos por isso que eu tenho feições povo judaico. Não, eu também. Eu tenho... Cara, eu sou branco e ruivo. É óbvio que, tipo assim... Que eu sou mais da galera que tá lá, que né? Que tá lá, exato. Os árabes. Mas assim, eu ia de regata e chinelo. Eu não sou o povo de camisa polo e bermuda caqui, sabe? Sim. Então você vê o olhar diferente. E eu sou tatuado e tal, assim... Não que isso seja nenhuma coisa diferente, mas para eles é, porque é um povo mais velho. E tradicional. Eles, tradicional. E eles são um povo que não querem a mudança. É o povo que, por exemplo, vem um novo. Digamos que um prefeito que tem uma visão um pouco mais popular, mais de esquerda. Como aconteceu recentemente em São Paulo com o Fernando Haddad. E eles ficam apavorados. Porque eles acham que vai mudar esse status quo deles. É. Só que assim... Sendo que nunca nenhum governo é feito para a classe média. Não! Ou é... Pra classe alta, ou é uma coisa mais populista. Exato. Foda-se a classe média. A classe média, ela vive no meio ali e pronto, entendeu? Tipo, ela só tá lá. É. Sabe? Nada é feito considerando como vai impactar a classe média. A única coisa que é feita pra classe média é a Veja. Mas é a única coisa feita direcionada pra eles. Que é aquele pensamento deles pra eles manterem, assim, tá tudo bem. A maioria, né? Tá aqui, ó. Dos últimos 8 anos pra mim é que a mulher que era presidente... Dilmona fez a classe média aumentar pra caralho, tirou um monte de gente de uma situação pobre pra ir pra classe média e essa mesma classe média tirou ela de lá. Exato, exato. É muito irônico. Mas isso é o preconceito com quem tá vindo de baixo e tá igualando. Porque a classe média quer ter as pessoas pra se comparar. Tem uma galera que vira classe média que, assim, a partir do momento que virou classe média, esquece do que era. Sim, sim. O que passou antes. Eu acho que a maioria, sendo sincero, a maioria, assim, a pessoa ganhou na vida, por assim dizer... E tipo, esquece de onde veio. Sabe? Aí começa a olhar pra trás e cuspir pra trás. Meu, né? Só que assim, você falou, a Dilma tirou muita gente da pobreza, elevou muita gente pra classe média, da classe pobre pra média e tal, não sei o quê. E o povo tirou ela de lá. Por quê? Porque eles acharam que assim, não, agora a gente tá aqui. O único povo que tá bem no mundo, não importa o quê, com crise econômica, não sei o que, lá, é o 1%. Que sim. Né? Teve aquela coisa do Wall Street lá, como é que era o nome? Tinha um nome. Os outros 99, não era? É, mas tinha um nome do protesto que eles faziam lá no Wall Street, ah, sei lá. É o único povo que é os bilionários, uhum, ou os mega milionários. Gente que tem mais que 10 milhões. Yeah. Quem tá abaixo disso não é rico. Ike Batista antes de quebrar. Exato. É o povo que assim. Mas o Ike Batista quebrou porque ele começou. Ele mandava no Rio. E é um jogo difícil, perigoso de jogar. Ele optou por jogar e se fudeu. Mas assim, o Ike Batista pobre é mais rico que a gente jamais será. Sim. Entendeu? Então, tipo, tá bom, assim, sabe? Esse aqui é um exemplo bonito, aproveitando a Veja. Veja a entrevista do senhor Charlinho Kozak, que ele deu recentemente nas páginas amarelas. Sei. Você chegou a ler isso? Eu não li, mas eu lembro que você comentou, cara, no nosso chat. É outra realidade. Que tipo, nossa, que coisa, né? Eu tinha uma editora que por 10, 15 anos foi uma referência de livros de arte e tudo mais. Quebrou, né? Fazer o quê? O cara brincava de fazer livro. Eu comecei a não querer mais ir pra lá, que tava muito triste. Ah, velho, porra. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Que é um problema de gente que nasce rica também. Nascer... Não tem noção da realidade. Exatamente, nascer rico. Brinca de viver. Exatamente, nascer rico é complicado. Que veja bem, se fuder cria caráter. É, mas eu sempre falo isso. Tipo, eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Eu não tô querendo dar uma de mártir aqui, é só um exemplo. Comecei a trabalhar aos 13 anos. Eu já me fudi nessa vida. Eu já trabalhei em emprego, em subemprego, você não faz ideia. Aproveitar esse momento pra uma anedota curiosa. Thiago gosta de sempre falar, foi office boy, andei por essa rua tudo. Se perde pra caralho pra andar pela cidade. Eu nunca... Não sabe mais andar no centro, não sabe pra porra de lugar nenhum. Sozinho. Agora eu sou classe média. E assim, moldou meu caráter me fuder. Tá, entendeu? Lógico. Sim. E, cara, eu não preciso de muito pra viver. Eu descobri isso muito cedo, porque eu passei muita dificuldade quando jovem. Uhum. Só que assim, se o cara nasce em berço de ouro, eu tô dizendo não de platina, não de diamante, eu tô falando de ouro. É só do tipo, você nunca vai precisar. É o tipo que faz dinheiro pra fazer quando é coisa. Pequeno. Você não precisa contar dinheiro pra nada. É. Você quer, aparece, é mágica. É. Você nunca passou fome, ou nunca passou um certo nível de dificuldade pra pagar uma conta. Que seja. Não passou nível de dificuldade pra pagar conta. Pra pagar conta. Você não sabe o que é conta. Já você tinha 10 anos, já tinha um PlayStation 4. Você não precisa pensar em conta. E não ganhou do Yuri. Esse nível. Yuri ou Yuri? Yuri. Você não precisa pensar em conta. As contas são pagas. Aí você larga o copo lá, a empregada lava, sabe? Essas coisas. Nunca lavou um prato na vida. A mão é mais lisa do que a bunda do neném. Isso daí, essas pessoas são os mimados. É o povo... Eu preciso expir... Vou dar um batopeias nesse episódio. É, eu perdi o aplicativo, mas ganhei a vida. Agora eu sou tipo o cara do Academia de Polícia. I will remember you. O que eu tava falando? Pessoas mimadas. É o cara que estuda medicina e é super mimado, acho que o mundo gira em torno do umbigo dele, sabe? Esses caras. Eu tô dando exemplo, não tô tendo preconceito com o povo de medicina nem nada, até porque, ó, no futuro vocês vão cuidar de mim na clínica de cuidados paliativos. Mas. Tá preocupado com o futuro, hein? Olha, o tempo passa rápido, né? Tempo é foda, né? Porque querendo ou não, já tô beirando os 34, né? É, então, já fudeu. Ah, mas eu tô agora só no. Ainda vai levar um tempo. Vocês não viram, mas ele tá fazendo aquela mímica de puxar ferro. Foi sensacional. Pra quem não sabe, já que é jovem, isso era a abertura da Malhação em 95. Sim, foi a primeira música, né? Foi, depois foi. Te levar, yeah! Te levar! Esse eu vou guardar pra outro episódio. Ah, o chorão. Ai, coceiro no nariz, o que aconteceu? Eu tô com... Você lavou essa casa? Você limpou? Tá com pó, alguma coisa? Não, foi limpa hoje. É isso, tá muito limpo, eu tô acostumado com o cuaca. Ah, é classe média sofre. Ó, eu não tenho empregada. Eu tenho. Parabéns. Não, mas eu entendo, porque tipo... Eu não tenho empregado, tenho diarista. Não. Empregada mora na casa. Ah, tá. E é a mãe de verdade das crianças. É. Só que eu tava lendo uma matéria sobre isso. Nossa, a gente tá mais político do que zona de conforto, né? Eu tava lendo uma matéria que era sobre o clube country Club lá do Rio de Janeiro. Você chegou a ler essa matéria? Não. Meu, é tipo, elas não podem usar banheiro, as empregadas. É, elas não podem sentar. Caralho. É aquele negócio que eu falei de muros invisíveis que você cria, sabe? Uhum. E aí, assim, é horrível. Só que as funcionárias, né, as babás, elas são tão vítimas desse sistema que embutiram na cabeça delas que isso é certo. Uhum. É muito triste. As pessoas não veem problema. Não, ela tava defendendo. Ela falou, não, assim, eu entendo que é o trabalho dela, é difícil que ela abra isso pro mundo e não perder o emprego. Eu concordo, assim, sabe? Tipo, com o pensamento. Só que, assim, infelizmente, tipo assim, se nada saiu for dito... Saiu um filme sobre isso recente, aliás, Que Horas Ela Volta. Eu não assisti, eu sou louco pra assistir, não assisti ainda. É bom? Bem isso. É, bem isso. E, molecada é criada pela empregada, que nem você falou, ou pela babá, whatever. Depois cresce, trata ela mal. Uhum. Porque ele se torna a cabeça do que, tem embaixo, eu vou pisar. Uhum. E é esse povo que arrota no Facebook sobre meritocracia. Ah, é só se esforçar que você chega lá. Só que esse cara surgiu... Nunca se esforçou. Esse cara surgiu no mundo num ponto que é tipo o ponto 30. As pessoas começam do ponto menos 50, sabe? É difícil. A ficha dele do RPG já tinha vários pontos dela. É, exato, exato. Enquanto o outro nem tinha papel pra fazer o Alessio, a ficha. Que teve que gastar, pegar várias desvantagens, tirar tudo da aparência e botar em carisma. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Mas é, entendeu? Tipo, e eu acho que esse é o problema. É, essa zona de conforto pra esse povo funciona da forma... A mulher me faz lá, eu não me lembro o nome da mulher que fez o artigo falando, ir pra Nova York ficou batido agora porque os pobres podem ir pra Nova York. Ele não quer que alguém chegue lá, porque a zona de conforto dele é saber que o outro tá embaixo. Sim. O que é horrível, é a pior coisa que você pode pensar no mundo. Sem querer o bem dos outros também. Por mais que eu odeie a humanidade, eu não quero ver as pessoas sofrerem, só quero que elas morram. Você quer um macro ruim, né? Não, eu queria que o planeta rachasse ao meio e o núcleo explodisse e cobrisse as duas partes. Assim, é como eu imagino... Sabe que o núcleo é bem pequenininho, né? Perto do resto da crosta. Mas imagina no espaço com a gravidade toda alterada, aquele magma. Não tem mais gravidade direito porque você rachou a Terra no meio. É verdade, você precisa voltar pra escola. Não, eu sou entusiasta de física. Assina um canal, Minute Physics. eu vi hoje uma revista que eu... Faz tempo que eu não compro uma revista. Eu assinava super interessante, inclusive. Eu assino Galileu. Então, é o mesmo segmento. A Galileu deu uma renovada legal, tá, né? Tá, legal. Tá mó foda. Mas assim, é que comprar a revista, o problema é físico. Você compra, depois fica na sua casa, você vai jogar depois fora as 50 edições de uma vez só. É. Então dá meio dó. Não é que nem ou comprar um livro que você coloca. A coleção. Ah, mas quem compra? Sebo. Compra. Compra. Galileu. Se você tiver da 1 até a 100. Ah, mas sim. Quem vai ter a 1 da Super Interessante? Eu tinha, até pouco tempo. Senhor, eu fui criado... Assistindo Catavento. Você nem sabe o que é Catavento. Sei o que é, nunca assisti. Minha colega de editora era roteirista, que é a Rosana Rios. Parabéns pra ela. É, não, eu também não acho que ela escrevia um negócio que eu assisti quando era pequeno e depois virei escritor no mesmo patamar dela. Não, na verdade ela vende bem mais que eu ainda. Lógico. Ela tem tipo 150 livros lançados. Sério. É bizarro, né? Não é bizarro, é bom pra ela. Bom pra ela. Aliás, tocando nesse assunto, é. Nós somos escritores. Roteiristas. Sim, sim. Pessoas criativas. Certo. Que usam a criatividade para criar algo novo. Sim. Escrever de um modo criativo, uhum, é quebrar a zona de conforto toda vez que você vai fazer um texto novo. Sim. Primeiro, começar a escrever é quebrar uma zona de conforto absurda. Porra. Absurda. É que assim, vamos deixar bem a claro. A primeira página, a primeira página em branco que você abre no Word, que seja, sei lá, e começar ela, é um desafio que ninguém sabe, que nunca fez, não sabe o desafio que é isso. Vamos começar esclarecendo as coisas. Escrever é difícil pra caralho. Uhum. Escrever é sofrido. Se tá saindo fácil, não se engane, tá uma merda. É. Sabe, ó, criar é fácil, difícil é desenvolver. Uhum. Essa aqui é umas coisas... As pessoas às vezes contam histórias divertidas, tal, não sei o que, falam, você devia virar escritor. Não é bem por aí. Até mesmo se você for analisar friamente e de um jeito, assim, profundo, tudo que você achou legal, diferente... Que você achou que inovou de alguma maneira nos últimos 10 anos. Se você parar pra olhar mesmo, você vai ver que é só um cara que pegou uma história que você já conhecia e fez de um jeito novo, foda. A às vezes nem o jeito é novo. A Jornada do Herói Ela... Lá vem o Joseph Campbell. Não, mas não é. A jornada do herói... O maior fenômeno de entretenimento do mundo... Do mundo. É baseado na jornada do herói. E a Bíblia? A saga de Jesus Cristo é a jornada do herói. É, desde a epopeia de Gilgamesh, né? É. Tá aí. É, mas exato. Olha quanto tempo. É tão incrustado na nossa, no imaginário popular que é fácil. Entendeu? É simples. Aí, o que é a jornada do herói? Ah, mano, vai pesquisar, velho. A gente não vai explicar. Porém, assim, sabe a história do Luke Skywalker? Você escreve jornada do herói, clica no Estou com Sorte, não precisa nem dar a busca em mais um clique, você vai achar. Posso contar um segredo sobre mim? Eu nunca cliquei no Estou com Sorte. Não? Não, porque eu não sei nem pra que serve. É, ele vai direto pro primeiro resultado da busca. Mas isso já não faz normalmente? Não, não. Você digita no Google alguma coisa, tipo, Thiago Pesantique. Certo. Você aperta a busquinha? Eu faço isso com uma frequência não saudável. Eu imagino. Não, mas é só pra ver se saiu alguma coisa, porque daí eu compartilho. Dica, faz isso deslogado, tá? Ah, não, é óbvio, né? Eu não sou tech savvy, assim, que nem você mas você clica lá na busquinha, ele vai te mostrar todos os resultados. Certo, na primeira sim. página. O Estou com Sorte é como se você tivesse clicado no primeiro. Ah, e já abre direto o link? É. Ah, é pra isso? Eu sei que quando o Google... Olha a zona de conforto, olha outro link. O Google tirou o Estou com Sorte uma época. E as pessoas pediram pra voltar, porque visualmente eles estavam se sentindo estranhos. E... Tanto que toda mudança que o Google faz no logo deles é mínima. É pequenininha, é de pouco em pouco. O Instagram, um tempo atrás, isso já faz acho que mais de um ano, mudou o logo deles. Sim. Causou furor na internet. Que era a maquininha antiguinha, virou. Ela continua, agora é tipo meio roxinha, né? Sei lá, não me lembro. Botaram um filtro escroto em cima. É, exato. Eles fizeram o que o Instagram faz, que é botar filtro em coisa. Mas foi um filtro Hans Donner que colocaram no logo. Parece coisa do Romero Brito, só que sem coraçãozinho. Mas então é isso. É difícil você quebrar isso, entendeu? Mudança de interface, não, de. É visual, é interface, né? Sim. Do Facebook. Causa furor. Lembra que era do outro lado? Botão da direita vai pra esquerda. Nossa, as pessoas ficaram loucas. Tudo bem, assim, realmente você vai ter que se habituar. Por 30 segundos você vai se confundir às vezes. Só. O ser humano é muito resistente à mudança. Mas acho que isso vem desde a época das cavernas, tudo, que você buscava viver naquela coisinha assim. Você já assistiu assim, os Croods? Ah, não assisti. Ah, é sobre zona de conforto, né? Sim, porque tem o pai que é sempre tipo, não, fica na caverna, não sei o que lá, se você sai, tem morte, horror e medo lá fora, não sei o que lá. E tem a filha adolescente que quer ver o mundo, quer viver na luz do sol, que só sai em... Sei lá, uma vez por semana pra procurar comida. E na hora que o sol desce, eles têm que entrar e tal. Daí aparece que eles são Neandertais. E aparece um Homo Erectus. Ah, tem um Erectus lá? Oh, yeah. É que é o próximo estágio. Eles são tipo homens das cavernas mesmo. Sim, e aparece uma pessoa que manipula fogo. Sim, sim. Que usa pele de bicho como roupa. Utensílios e tal. Daí já tem a diferença de gerações. O link com o episódio passado. Link. Mas aí que tá a questão. Nesse ponto, os jovens são importantes. Ser jovem é importante. Por mais idiota que seja ser jovem, jovem é quando é a época que você tenta sair um pouco da zona de conforto. Você desafia esses limites. Querendo ou não, a sua maneira, toda geração nova é transgressora. Sim, sim. Você precisa dizer. Exato. Todo ponto de você ter uma geração nova, ela quebrar o padrão do anterior, né? Tanto que os costumes, termos, né? Em termos. Porque tem aquela coisa do espaço de uma geração, né? É. Você é sempre mais parecido com a geração dos seus avós que dos seus pais. Ah, tem isso? Tem esse rolê. Geração dos meus avós é dos anos 20. Será que eu sou parecido com as pessoas dos anos 20? Eles sabiam mexer no computador tanto quanto eu. Isso é. Mas tem alguns traits, assim, algumas características. Não, eu entendi. Da geração. Pula um. Eu entendi. Nossa, é tipo legal. Altura. Você tem a altura dos seus avós, não dos seus pais, sabe? É meio que isso. Minha família é tudo igual, então não tem problema. Não, minha irmã nasceu baixinha. Será que ela não é filha do meu pai e da minha mãe? Será que ela foi adotada? E ela foi a primeira. A minha irmã quebrou a melhor coisa que ia acontecer pra ser nerd babaca do mundo na minha família. Eu nasci em 83, meu irmão nasceu em 80. Minha irmã nasceu em 78. Se essa filha da puta tivesse nascido em 77, ia ser Star Wars, a trilogia original. 77, 80, 83. Classe média sofre mesmo. Mano, minha vida acabou por causa disso. Sofri demais. Sofri bullying por causa disso. Você não tem primos que nasceram na trilogia nova? Sei lá. Não, minha família é meio velha, viu? Tem poucos jovens na minha vida. Minha irmã tem um filho de 6 anos. E acho que é o mais novo da família. Se tivesse nascido alguém esse ano, no ano que passou, agora 2016, podia ser só os dos stories. É, exato. Nascia o do Rogue One, daí do Han Solo. Tinha que nascer uma pessoa a cada 2 anos. É. Nossa, mano, eu fiquei muito triste agora de lembrar disso. Nós vamos falar mais alguma coisa ou já vamos pular pro próximo segmento? Porque eu tô sentindo minguar o assunto. Você deu uma brochada agora, percebi. Foi visível. É, porque eu falei de uma coisa que sempre foi o meu pior problema da vida. Foi um episódio politizado demais, né? É, eu acho que, tipo, vamos falar besteira. Vamos fazer uma roleta de besteira. Tá. Tá. Peão da casa própria. Quando eu era pequeno, eu tinha... Era o maior bicho do Clash Eterno. Quê? Isso é se referência a alguma coisa, imagina. Garotos Podres, Fernandinho, Viadinho. Ah. Música que eu escutei muito enquanto crescia, as pessoas cantando pra mim. Eu gostava de Garotos Podres, mas assim, eu nunca fui muito fanático. Eu conheço essa letra porque as pessoas cantavam muito lá pra mim. Ah, é que você tem cara de moleque de condomínio, né? Ah, e meu nome é Fernando, né? Então... Ah, é, Fernando. É que eu chamo você de Barone, pra mim. Todo você... mundo me chama de Barone, então... Mentira. Sua mãe te chama de Fê. Minha mãe me chama de Filho. Filho. Minha mãe me chama de... Como minha mãe me chama? Ô! Oh. Seu bosta! Ei, você! Eu não sei como minha mãe me chama. Mãe, se você estiver ouvindo, chama aí. Acho que é filho também, é. Eu chamo ela de mã. É mó fofinho, velho. Bonitinho. Até hoje. E tem um fenômeno. Quando eu falo da minha mãe para os meus irmãos, eu falo mamãe. A mamãe ligou. Eu sempre achei isso uma coisa meio elitista, sabia? Elitista? Eu sempre associei usar mamãe e papai depois de adulto como pessoas criadas ali com pelo maltino. Não foi meu caso, mas... Tipo, já eu tô meio... galera, tipo, não... Sim, eu entendo. Na vida, sabe? Eu não sei porquê, mas isso tá enraizado no meu cérebro. É, você criou uma narrativa e tomou ela por verdade. É. Como todo mundo faz. Como todo mundo faz. Quando eu era pequeno, eu tinha 6 anos, eu tava assistindo o desenho do Bozo, do episódio... Eu lembro direitinho. Eu lembro do dia, tava nublado, eu lembro tudo. E eu enfiei um feijão, eu achei um feijão no chão, eu peguei ele no feijão... Sentei pra assistir o episódio do Bozo da Casa Mal Assombrada, do desenho do Bozo, pra, não só do Bozo em si. E enfiei no nariz. Ficou um tempo no meu nariz, minha mãe não sabia, aí eu falei que enfiei. Quando foi tirar isso alguns dias depois, ele tava saindo brotandinho, assim. Olha. Tipo quando você faz a experiência na escola, que coloca o algodãozinho, tava brotandinho. Eu ia morrer. Ia. Ia pro meu cérebro aquela merda. Sim. What a way to go, hein? Tipo, fala a verdade. Como morreu? Cresceu um pé de feijão no cérebro dele. Ou será que seu nome era João? Você falou embroxada, agora foi tão broxada que foi lá pra dentro. Eu tenho uma história traumática, assim, mas não é tão drástica. Quando eu era criança também, meu pai tinha 2 videocassetes na casa. É. Então, além de piratear várias fitas da locadora... Olha, crime, hein? Ele também gravava muita coisa que passava na TV. Certo. Uma vez ele gravou pra mim um longa do Asterix. Que tinha passado na Band. Uhum. E aí você vê com o comercial e tudo mais. Sim, né? Sim. Pô. Eu adorava, porque depois de alguns anos você reassistia aquela fita, tinha aquele comercial da Guaraná Brahma. É, eu acho que era com o Jairzinho, com a Simoni. Mas já era a época que tinha, sei lá, aquelas propagandas... Nossa, quase vomitei agora. Nossa. Deu até um refluxo no meio do arroto. Acho que já era a época das propagandas de jet ski da Sorriso. Ah, já é, digamos que 91, por aí. Por aí. Era Colinas, viu? Não, era Sorriso. Ainda era Colinas. Bom, tenho certeza. Ah. Eu não sei precisar a data exata agora, mas era na época do Ulisses Guimarães. Sim. E era Asterix entre os Bretões. Grande filme, aliás. Tem uma cena muito triste do Asterix preso numa prisão romana no subsolo. Começa a chover pra caralho e tá alagando. Olha que tensão. E nessa hora, cortava a gravação da fita pro plantão. Olha... Que estavam procurando o corpo do Ulisses Guimarães ainda. Rapaz, que foda isso aí, hein? Eu levava um susto toda vez, me cagava de medo da entrada de plantão. E era da Globo? Não, era da Bandeirantes. Era da Bandeirantes. Ah, então depois não era disso, toda entrada de plantão que rolava pra caralho naquela época. Uhum, sim, sim. Eu ficava apavorado. Mano, final dos 80 e início dos 90 foi a época que deu merda de verdade. A gente acha que agora tá ruim. É. Vamos lá. Eu lembro de ver na televisão a morte do Chacrinha, queda do Muro de Berlim. Sim. Ronald Reagan. Mas a queda do Muro de Berlim não foi merda. Não, foi muito bom. Mas assim, era coisa grande acontecendo. Sim. As coisas grandes aconteciam. Agora, que, apesar que entrou o Trump. Cara, né? Eu vi dois papas morrer. É. Eu vi um. Puta, eu assisti a Chacrinha. Essa galera que nasceu agora aí, ó, que tá fazendo 18, viu o quê? Um papa pedir arrego. É. Mas, mano, você não sabe o que é vida, menina. Meu, eu sou muito velho, eu sou mais velho que Tocantins. Certo? Tocantins foi virou estado em 89. Você também é mais velho. Não. Você quer só sim. Você é, você nasceu em 88. Eu fiz a conta ao contrário. Nasci em 86. 86. É. Eu fui burro por um momento. Que bom que não só eu sou burro nesse. A gente tá muito enrolando. Quanto tempo deu aí? 50 e poucos minutos. Então a gente passa pra. Sabe Barone. O que eu odeio? Eu lembro que uma vez eu queria colocar como toque de celular. Sabe o que eu odeio? É quase o segmento anterior que era enrolação com nostalgia e falando merda pra tentar compreender um tempo. De... Fica parecido com os outros. Com né? os outros, é. É pelo menos pra manter um padrão pra quem tem toque. É, o dia que eu tava assistindo. Desenho do Mario. Lembra o desenho do Mario? Não. Desenho do Mario, você não lembra? Não. Mario Bros, no caso. Não lembro. Eu comprei até um DVD quando achei, assim, é bem ruimzinho. E tinha até eles live action que o cara era ator que era pornô, o que fazia sim, o Mario. Sim, o Ron Jeremy. Era ele, é o Ron Jeremy mesmo, fiquei na dúvida se era ele. Não, peraí. Não é, no mas... filme não é o Ron Jeremy. Não, no filme é o Bob Hoskins. Sim, eu acho que nesses bagulho live action... Como que é o nome do irmão dele? Ai, do Luigi do filme, o ator? John Leguizamo. Grandes atores meu, dos últimos 50 anos. Ele, pra mim, é no patamar do Julio Iglesias, assim, sabe? De pessoa legal do mundo. Eu assisti o Viva a Noite com o Gugu, rapaz. Oi? Lembra do Viva a Noite? Eu lembro do Coquetel. Coquetel, eu assisti o Coquetel. Nossa, a gente tá muito quebrado todo episódio hoje, mas legal. É só da época que a televisão não tinha controle. Sim, tinha que virar no disco. Era o disquinho. Nossa, ou sabe? Era disco ou tinha botão. Ou tinha botão. Botão já era mais moderno, era a geração seguinte de televisão. A que ficava na minha sala na época do Coquetel era de girar. Uhum. Eu assisti o Coquetel segurando pra se alguém entrasse, minha mãe, alguma coisa, mudava. Uhum. Aí ficava lá, tutti frutti, tutti frutti frutti. As meninas mostravam o peito, assim, uhum. A gente ficava lá com nossos 6 anos de idade, com o pintinho durinho, assim, achando que... Não sabe nem o que fazer com uma mulher daquela. Não. Não sabe. Não sabe nem o que é sexo, mas tem um desejo. E demora muito pra acontecer uma ejaculação ainda. Não, bom, por volta de 6 anos. Sim, mínimo. A minha primeira... Nossa, olha o que eu tô falando. Não sei se eu falo isso. Fala o que você odeia, vai. Tá. Não minha primeira punheta foi pra Madonna. Ah, foi bem mais boa do que imaginei. E você? Eu não lembro, sinceramente. Ah, foi pra alguma daquelas revistinhas lá que... Provavelmente, mas eu não lembro de verdade. Assim, eu lembro de um cara comentando uma vez comigo, já mais velho, que o amigo dele batia punheta pra mãe da Magali. Puta que pariu. É. Eu pensei uma vez na vida... Uma vez na vida, em bater punheta pra Chun-Li. Mas eu não o fiz. É, por isso você não virou otaku. Exatamente. Eu, olha, me salvei. Passou, ó, passou. Passou o pintinho japonês. Né? Pô, caralho, velho. Então, vamos lá. Eu sou um refém dos estereótipos. Uhum. Não posso fazer nada. Foi horrível. O humor da nossa geração. Pior que é. Pior que é. É a pessoa que ri quando o cara fala, pastel de flango, né? Essas sim. Coisas. Por falar nisso, vamos. Já que a gente falou de asiático, vamos dar uma menção rosa de um episódio de Natal aqui com o negócio do telefone do Japão. Até o Jun ganhou uma pronúncia diferenciada, cara. Mas é Jun. Eu tô tentando mudar porque é Jun que fala. É? É, ele fala Jun. O nome dele é tipo 10, que se pronuncia quase, né? Porque 10 é Jun. Em japonês. É. É 10 o nome dele. É, então, é o Jun. Jun Sugiyama. Sei lá. Tipo Jun Sakamoto, né? É. O que eu não sei o que falar que eu vamos revelar o nome verdadeiro do Jun? Ei, mas tem que pedir autorização pra ele. Né, William? Sabe o que eu odeio? Quando você entra no YouTube e não é logado na sua conta nada e tem aquela página inicial do YouTube... Com aqueles vídeos em destaque que eles acham que as pessoas gostam. São os... Não os que são direcionados a você. Os training, né? Os training. Meu, é um pesadelo aquilo. Tem lá, Treta News. YouTuber X fez tal coisa. Meu, Treta News pra mim é um pesadelo só de olhar. Eu não quero nem clicar naquilo porque assim, não. Sabe, eu tenho certeza que minha alga... Alga. Minha alga que eu ia fazer o sushi. Alga do broto de feijão. Minha alma vai ser sugada por aquilo e eu vou morrer. Pra mim, aquilo é tipo um espelho pro indígena na época do descobrimento. Caralho! É. Cara, aí tem lá... Não era fotografia que era isso? Em 1500 tinha a fotografia. Mas a galera tinha medo de perder a alma com não, fotografia, também, né? Isso foi depois, né? Mas eu falei dos índios. É o que eu lembro. É que era, tinha esquema de roubar a alma também no espelho pro índio? Porque você se via, né? Imagina pra pessoa que nunca se viu, a não ser num lago ou alguma coisa assim, que talvez eles nem compreendessem que é um reflexo, né? Aí você tá menosprezando. Não, eu não sei qual que é o pensamento que eles tinham de se ver. Porque, tipo, a mente deles... Deve ser bizarro. É, não, com certeza, com certeza. E... Sabe o que eu queria fazer? Acho que eu já falei isso aqui. Que eu queria pegar Transformers... Ah, já falei isso aqui. Volta aí alguns episódios que eu falei sobre isso. Então, e daí tem lá um canal de funk, né? E daí tem, tipo, ela é top. Eu não tô tendo preconceito com funk porque eu realmente não tenho. Mas, assim, você olha aqueles thumbnails lá de... Daqueles canais, aquelas coisas. Aí tem os canais de youtuber que a molecada gosta, né? Fulano de tal estoura um ovo na cabeça. Fulano de tal comenta sobre a política. Imagina que esse cara, um moleque com um bonezinho pra trás, escrito... Obey. Obey. Eu acho sensacional, porque ninguém que usa um boné escrito Obey lembra do filme que tinha isso o tempo todo, que é They Live. Eles vivem. Ou pior, né? Porque não lembra nem que tipo de referência que isso trouxe depois, com os cartazes, uhum, aquelas coisas. É o Muhammad Ali, né? No cartaz, que ele que virou até uma figura de cultura pop forte. Eu acho que sim. É o Ali, né? E então eu odeio aquela página inicial. O que aparece ali pra mim é um pesadelo em forma de thumbnails. Por isso que eu não gosto de entrar no... Ou então, se eu entro, eu clico muito rápido. Eu quero ver, sei lá... Clipe do Journey, Be Good to Yourself, sabe? Aí eu vou correndo lá pra ver, daí eu vou, entro no meu mundo oitentista e faço... Você tem que ouvir África do Toto em homenagem a Ayrton Marinho. Oh, como eu gosto dessa música, hein? Essa música é foda, viu? Ô, Ayrton Marinho, coloca aí pra nós aí o link nos comentários. Você me deixou curioso, eu acho que eu vou abrir a home do YouTube. Eu não abro a home do YouTube tem uns anos. Que eu favoritei direto o link das minhas inscrições. Ah, não, eu também faço isso. Só que assim, quando eu tô no trabalho... Eu vou entrar no YouTube, eu entro limpo lá. Não, sim, não tô logado, não tá nada. É. E não tem... O histórico de navegação não tem, porque a gente limpa lá, né? Uhum. Tipo, porque é óbvio, você carrega. Eu entro no YouTube lá pra deixar algum vídeo passando enquanto eu trabalho. Seja de música, seja algum comentário, alguma coisa, sei lá. Ou crítica de filme, que seja. E aí eu entro lá e, meu, faz isso pra você ver. É o pior pesadelo... Sério, você vai ter calafrios. É o filme de terror pra mim aquilo. É isso que eu odeio. E você, Baroni, o que você odeia? Cara, meu ódio é muito recente. Eu odiei o quanto você demorou pra falar o que você odeia. Por conta disso, eu acho que eu vou cortar isso aqui agora.